Olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você nem quis saber. Desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quero. Eu não te quero mais, não. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que